do espelho, sem que ninguém a visse. Miss linda, feia, lindonéia, desaparecia. Despedaçados, atropelados, cachorros mortos nas ruas, policiais vigiando, o sol batendo nas frutas, sangrando. A solidão vai me matar de dor. Lindonéia, cor parda, frutas na feira. Lindonéia, solteira. Lindonéia, domingo, segunda-feira. Lindonéia desaparecida na igreja, no andor. Lindonéia desaparecida na preguiça, no progresso. Lindonéia desaparecida nas paradas de sucesso. Oh, meu amor, a solidão vai me matar de dor. No avesso do espelho, mas desaparecida, ela aparece na fotografia do outro lado da vida. Despedaçados, atropelados, cachorros mortos nas ruas, policiais vigiando, o sol batendo nas frutas, sangrando. Ai, meu amor, a solidão vai me...